does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Mr. Heisenberg. Chill of night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friend in the neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a playing up, you'll find the Spider-Man. Leitores do site Marvel 66. Esse foi o Michael Bublé interpretando a música Spider-Man Theme Song, que é a abertura de todo o nosso Nominata. Obrigada, Michael. E é com prazer que apresento hoje o primeiro Oscar 66. A eleição dos piores e melhores vocês já conhecem, mas esse ano trazemos ela em um Nominata diferente. Seus votos elegeram as categorias que serão apresentadas aqui nesta noite, ou sei lá que horas vocês estão ouvindo, por diversos convidados e comentadas pelos nossos críticos e editores. Eu sou a Cami e estarei conduzindo vocês, ouvintes, por esta premiação cheia de emoção. Sentem-se confortáveis no ônibus, nas cadeiras das salas de espera, na frente do seu computador, onde estejam ouvindo, que o show vai começar. Aqui também estão os nossos outros três editores, na cabine de imprensa, prontos para comentar cada prêmio com vocês. Tudo bem aí, meninos? Fala aí, galera. Cá estamos aqui de novo agora, no Nominata meio especial, hein? Uma noite de gala, onde vamos presentear aí os melhores do ano. E também vamos conhecer o pessoal que não fez tão bonito. É com você, Cami. Obrigada, Ed. Então vamos começar. A primeira categoria é a de melhor capa. Todo ano uma escolha difícil, mas apenas um pode ganhar. E para apresentar essa categoria, eu chamo ao palco Felipe Vec, do blog Mojovec. Tiveram muitas capas bonitas esse ano. Tem Guardiões da Galáxia 5, Novos Vingadores 61, Novos Vingadores 67, X-Men 85, X-Men 91, X-Men 89, Wolverine 59. Uma coisa difícil, sabe? Muitas são bonitas. Acho difícil escolher. O vencedor nessa categoria é X-Men 85, que inicia com o Vexo de Messias. Essa escolha aí eu não concordo muito não, principalmente a capa de Invasão Secreta 5, a capa de Novos Vingadores 61 com o novo Capitão América, e essa do Alex Ross em X-Men 91, pra mim, estão bem à frente dessa capa de X-Men. Acho que o pessoal acabou votando mais por ser X-Men, pela saga e tudo mais. Pra mim tinha pelo menos 3 na frente dessa. É, eu tô com o João aí, acho que a história, nesse caso, superou a capa. Nessas opções aqui, eu ficaria com o Renascimento do Sonho, com o Capitão América, porque eu acho que foi um momento marcante no ano que passou. No caso do Capitão América, o momento e a capa eram bons. No caso de Complexo de Messias, a saga foi boa, mas a capa não é das melhores. Eu tenho gostado cada vez menos do David Finch. Impressionante. A gente não pode dizer que, na verdade, que brasileiro compra a revista pela capa, né? Porque essa aí foi a pior. Então, assim, eu também preferia muito mais, por exemplo, essa do Illuminati. Não pela história em si só, mas porque eu sou fã do desenho do Gabriel Del Otto. Não, e todas as outras, na verdade, eu listaria em ordem. Eu colocaria em último a do David Finch. Bom, tudo bem. É, ganhou a maioria e ganhou até com uma certa distância, na verdade. Popularidade dos personagens muitas vezes superam determinadas coisas que não são tão boas. Essa capa é um exemplo disso. Páreo Duro é a categoria de melhor revista e melhor edição. E para apresentá-la, o redator mais lindo, maravilhoso, o meu namorado, tá bom, eu paro, Jefferson Vasconcelos. E agora veremos qual foi a melhor revista mensal do ano de 2009. Os votados pela comunidade foram Universo Marvel, Novos Vingadores, Wolverine, X-Men e X-Men Extra. Mas a campeã mesmo foi Novos Vingadores, que contou com um mix fixo de Novos Vingadores, Thor, Miss Marvel e Capitão América. Fizeram Novos Vingadores a melhor revista mensal de 2009. Melhor edição mensal lançada no ano. Tínhamos como candidatos X-Men 85, que foi o início do Complexo de Messias. Novos Vingadores 61, onde surge o novo Capitão América. X-Men Extra 88, que é a estreia de Cable e X-Force. X-Men Extra 90, nova fase Super Dentes e X-Men. Wolverine 57, o início de Velho Logan. E Wolverine 58, que é o prólogo de Pecado Original. Mas a campeã mesmo foi a Novos Vingadores 61, a mais votada. A melhor revista mensal, eu acho que isso aí já virou ao concurso, né? Apesar do pessoal não gostar muito da Miss Marvel, o trio Novos Vingadores, Capitão América e Thor é praticamente imbatível entre os mixes que a gente tem disponíveis aí. Apesar de eu achar que atualmente Wolverine faz muito bonito perto dela. Por incrível que pareça, né? Um ano atrás ninguém imaginaria isso. E realmente é uma revista muito boa. Mas Novos Vingadores ainda ganha muito. E sobre a melhor edição do ano, quer dizer, eu nem sei se eu votaria em nenhuma das opções, pra ser sincero. É, apesar de que eu concordo de que, dentre as opções, o surgimento do novo Capitão América é muito marcante. E talvez não só pelo surgimento, mas pelo fato dele ter convencido. Eu acho que isso é o mais importante pra transformar essa edição 61 de Novos Vingadores em alguma coisa muito marcante. Wolverine foi a minha escolha na eleição, e até acho que ela merecia ter vencido. Justamente por isso que o João comentou também aí, que Novos Vingadores, por mais que o Capitão Thor e os Novos Vingadores propriamente dito, tenham baitas histórias, tem a Miss Marvel pra manchar a revista ali. E Wolverine não. Depois começou o Pecado Original, o Velho Logan começou, X-Factor pra mim sempre mantém uma regularidade na qualidade, e é uma revista 100% aproveitável, diferente das outras, que sempre tem uma coisinha ou outra pra corromper. Assim. Sempre tem aquele 25% que você olha, pô, bem que podia sair, né? Pois é. E Wolverine não tem isso, né? Mas no caso da melhor edição, eu concordo 100%. É, eu tô com vocês, na verdade. Eu acho que quem venceu foi Novos Vingadores, porque ela se manteve mais estável durante todo o ano. Ele tá achando o Wolverine bem melhor agora, mas isso é desse semestre pra cá. Tem que lembrar que não começou muito bem no começo do ano, né? Teve, na verdade, histórias muito ruins, pra dizer a verdade. É bem foi observado. Melhorando, claro, quando o Miller assumiu, e aí surgiu o velho Logan. É, Daniel Way sempre se manteve muito bem com o Wolverine Origins e a X-Factor. Então não tem nem o que falar. Mas nem sempre foi assim. E talvez Wolverine ganhe próximo ano. Não sei, vai ter uma Copa de Lula muito forte. Esse ano é de Reinado Sombrio, tenho quase certeza. É, pois é. Mas assim, seria, na verdade, na minha ideia, um título mais estável durante todo o ano. Apesar da Miss Marvel, né? Pelo menos são três títulos fora ela que são bastante fortes, que conquistaram os fãs aqui no Brasil. E se eu fosse eleger a melhor edição mensal, no mínimo eu ficaria em dúvida de duas coisas. Uma seria realmente esse surgimento do novo Capitão América. Marcou, é um arco interessantíssimo, na verdade. É, ele ocorre, na verdade, esse surgimento ocorre no meio de um arco. E ele, acho que é mais de 12 edições, não é isso, João? Não, o arco é imenso. Ele tem, é imenso, tem né? Ele tem três atos diferentes, seis partes. Se não houvesse um ano e meio. Opção, um ano e meio. É, se não houvesse essa opção, eu colocaria que seria a estreia de Cable X-Force na X-Men Extra. Que praticamente ele remodelou a revista. A revista estava bem insegura no começo do ano, né, com histórias bem fracas, e veio para fortalecer e deixar um dos títulos mais interessantes desse ano. Claro que sim, com Novos Exilados não dava para ter o mesmo mérito que a própria Novos Vingadores, mas tudo bem. Bom, tá tudo muito bom até agora, mas vamos dar uma pausa nas premiações dos melhores para saber quem são os vencedores de algumas categorias dos piores do ano. Porque a gente gosta de homenagear, mas leitor de quadrinho também adora esculhambar. Aquela revista que ele pagou mais que valia, aquele desenhista que dá dor nos olhos, a decisão da Panini que ele xingou até a terceira geração do diretor ao motoboy de lá, o roteirista que ele jura que já escreveu melhor, ou o personagem que ele acha que é gasto de papel. Pra pior capa, entre muitas eleitas da gente, né, foi até meio difícil escolher umas 5 pra votação, foi a Hulk Especial Pós-Guerra, que é uma capa desenhada pelo famigerado Greg Land. Pra pior revista mensal, saiu a Marvel Action, que acabou sendo extinta, então mais que justificado isso. E pra pior edição mensal lançada no ano, Marvel Action 29, que é justamente a chegada do Hulk Vermelho na Action. Alguém tem algum comentário pra ir falar sobre isso? Ah, eu acho que é melhor nem comentar muito, senão vai criar um pouco de polêmica, mas realmente, parece que Hulk chegou na Marvel Action pra acabar com a revista, né? Hulk esmaga! É, Hulk esmaga Marvel Action, né? Se bem que o mais provável é que ela tenha chegado justamente pra tentar manter a revista e não deu muito certo, enfim. Eu até gostava da Marvel Action, mas ela se perdeu um pouco mesmo. Ela, na verdade, nunca teve muito sentido, assim, o nome, né? Não dava pra ver um conjunto nela como se criou em Avante Vingadores, por exemplo, que nasceu junto com ela. Só digo uma coisa, pior capa. Eu peguei a revista, olhei, não comprei. Então, prova que ela é muito ruim. Marvel Action, eu comprava. O Demolidor me segurou na revista durante muito tempo, mas parei de comprar e pouco tempo depois ela foi cancelada, né? E o chegada do Hulk na Action é aquele famoso prego, último prego no caixão, né? Ainda bem que eu não tenho nenhuma dessas, cara. É, porque as pessoas não gostam dessa capa do Land também. O Hulk tá muito estranho. Quer dizer, isso. Tá o Hércules de braços abertos, parece uma louca. Mas isso é aquelas poses do Land. Mas eu acho que o Land como capista normalmente é bom. O que tá estranho mesmo nessa capa é a cara do Hulk, tá muito feio. O testão dele, né? É, os olhos. Ele tá parecendo o marciano do DDC, quase. Aquela visual antigo dele. Ok, então voltando para a categoria de melhores do ano, agora para apresentar o melhor arco, que é uma categoria emocionante, já que inclui várias histórias de uma vez, eu chamo o convidado Leonardo, do Fórum Mutação. Obrigado, Cami. Prazer muito grande participar aqui com vocês. Eu faço um convite para todo mundo, principalmente os fãs dos X-Men, que acessem nosso fórum, mutação.forumeiro.com. Queria agradecer também, principalmente, ao site por nos proporcionar a nossa parceria e a oportunidade de divulgar aqui um dos prêmios. Muito obrigado. Esse ano agora de 2009 que passou, nós tivemos arcos excelentes em todo o universo Marvel, graves consequências ainda da Guerra Civil. Tivemos também a explosão da invasão secreta dos Skrulls, só que de forma impressionante, aqueles que dominaram a categoria de melhor arco foram os Mutantes, apesar de suas histórias ficarem um pouco alijadas do restante do universo Marvel. Então, eis os indicados para o melhor arco de 2009. Complexo de Messias, que se desenrolou em X-Men, X-Factor, Fabulosos X-Men, Anjos e Demônios em X-Force, A Morte do Capitão América em Capitão América, Pecado Original, um cross entre X-Men Legado e Wolverine Origins, e o Velho Logan, um futuro Elseworld em Wolverine. Bom, num ano em que os Mutantes estão dominando a categoria de melhor arco, o vencedor desse ano foi Complexo de Messias. Parabéns, realmente merecido. Meus parabéns para o Complexo de Messias. É uma boa escolha, assim, né? Apesar de eu preferir a morte do Capitão América, particularmente, né? Não sei se é porque eu me tornei fã do personagem, porque eu cobri, entre aspas, né, nos artigos, fazendo os resumos, as resenhas sobre o arco, mas eu acho que desses dois, pra mim, é o melhor. Mas Complexo de Messias é uma história muito legal, é uma história muito legal. Tem gente que não gostou do final dela, eu acho que é bom, um final que abre possibilidades pra outras coisas, né? Deu origem àquelas duas revistas que o Oveiro elogiou, que é X-Force e Cable, que eu gosto também. Então, pra mim, tá bem entregue o prêmio. Particularmente, eu gosto muito de Anjos e Demônios da X-Force, né? Sim, também é muito bom. Que era uma equipe desacreditada que mostrou que veio, né? Mas aquele negócio, essa equipe surgiu no Complexo de Messias. E o que eu gosto do Complexo de Messias, tem uma sensação meio nostálgica quando você lê. Coisa meio inferno, meio queda dos mutantes, meio essas coisas, né? É, que um título termina e continua exatamente no outro. É aquela impressão que a gente tinha antigamente, por exemplo, eu me lembro da gente de ler aquela que deu origem à nova, praticamente deu origem à nova equipe de X-Men na época do Jim Lee, aquela que juntava X-Men, X-Factor, Novos Mutantes. Programa de Termínio. Programa de Termínio, justamente. Pô, é a mesma coisa, exatamente isso. Eram três revistas que uma seguia a outra e eram revistas diferentes. Quer dizer, por algum tempo, no caso aí em X-Men, né, no Complexo de Messias, as quatro revistas viraram a mesma em uma revista semanal. E além disso, Complexo de Messias merece ganhar melhor arco do ano, até porque pela importância dela. Porque você vê, hoje em dia, tudo tá girando em torno do que começou aí em Complexo de Messias. É, fez o papel de um arco, né, desse tamanho, né, que é uma mini saga quase, né. Então, só pra comentar rapidinho, eu respaldo o que vocês falaram. Se for por, vamos lá, qualidade da história, eu acho o roteiro escrito por Bucky do Capitão América muito melhor. E Anjos do Demônio deu uma guinada incrível, né, como o Ed comentou várias vezes, era o inesperado. Ninguém dava crédito na X-Force e foi muito bem feito. É, todo mundo achou que ia ser só sanguinolência. É muita sanguinolência, mas tem... Mas, na verdade, ela que, na verdade, tá puxando, tá direcionando quase as histórias agora. Todo mundo tá querendo ir atrás dessas histórias. É. Muito mais que fabuloso, muito mais que surpreendente. Craig, Kyle e Yosh, né, cara? Exatamente. E como o Ed falou aí, talvez o prêmio tenha ido pra Complexo de Messias, meio que pela importância mesmo. Que se não houvesse o Complexo de Messias, a gente não tinha Anjos de Demônio, não tinha história do Cable, não tinha muita coisa. Então, na verdade, os troféus meio tá lembrando um pouco de Oscar, vai, ele tá dando um prêmio mais pela importância, às vezes, do que pelo próprio filme em si. É, mas não tem politicagem. É claro que não tem. A próxima categoria é aquela que os leitores derramaram lágrimas, gastaram uma caixinha de Kleenex, ou mesmo ficaram com um nozinho na garganta. Rendam-se aos sentimentos, ouvintes. Vamos relembrar a cena mais emocionante dos quadrinhos em 2009. E para isso, chamo o nosso convidado, Davi Garcia, do blog Dude, We Are Lost. Bom, então obrigado aí pelo convite da Cami para apresentar essa categoria, né, que é a melhor cena, né, cenas emocionantes, impactantes, assim como acontece em Lost, né, na sexta temporada a gente tem um exemplo muito perfeito disso, que é aquela cena do Ben com a Ilana, quem não destaca essa cena como marcante, então a gente faz essa ponte aqui com esses indicados nessa categoria, a gente tem aqui os indicados, Desespero de Jessica Jones, com sumiço da Danielle Cage, em Invasão Secreta, Reação de Clint Barton ao ver que sua ressuscitar depois era um Skrull, na Invasão Secreta também. Morte do Capitão Britânia sendo sentida por todos os ingleses, na Invasão Secreta Especial número 2. Sofrimento de Lupino acordar do transe e ver que matou o próprio pai em X-Force. E, finalmente, o reencontro de O Raio Negro e Medusa, Invasão Secreta Especial número 5. Que o vencedor foi a primeira, Desespero de Jessica Jones com sumiço de Danielle Cage em Invasão Secreta. É, eu sou suspeito. Eu acho que ganha fácil das outras. Quer dizer, a reação do Clint ao ver a Harpia talvez seja que chegue mais perto, porque o cara se enfurece, assim, é legal porque ele vira, agora vamos matar todo mundo. Assim, foi uma reação muito, muito emocionante. O sofrimento da Lupina ao acordar né, do transe e ver que matou o próprio pai. Se tivessem trabalhado de novo, né, o pai dela, adotivo, aquela coisa toda, eu acho que teria mais impacto. Mas como resgataram o personagem pra em seguida matar, eu acho que não teve esse impacto todo. Então, o desespero da Jéssica e o mundo dela, ela se separou do Luke por causa da Danielle, né, da filha, né, pra proteger a filha. Então, o desespero de ao ver que ela entregou na mão do Skrull a filha, pô, aquilo ali foi sensacional. Eu votei na morte do Capitão Britânia. A cena é muito bonita, né? Sim, é maravilhosa. Mas o Capitão Britânia, ele não é um personagem tão popular, não é tão conhecido, né? E o casal Jessica e Cage, né? Eles conquistaram uma popularidade muito grande entre os leitores. É, o João interrompeu dizendo que era suspeito, que o João tem uma crise meio Bendis, né? O Bendis é apaixonado pelo Cage, assim, e o João também tem essa crise, assim. Que isso? Que é apaixonado pelo Cage? Que é isso? Que isso, cara? Tá me estranhando? Eu não. Eu gosto do personagem como todo mundo gosta, cara. Nem é meu preferido dos Novos Vingadores. No caso da Lupina, né? Você, além do pai dela ser um cara não tão legal assim, né? Ele não voltou o suficiente pra gerar empatia. E a empatia que a Jessica Jones e a família em si, né? A família Cage gera nos leitores é muito grande. Então a gente se importou com aquele desaparecimento. Mexeu com os leitores. É, meu voto, na verdade, foi a reação do Clint Barton ver que a Harpia, na verdade, era um Skrull. Eu sou suspeito agora pra dizer a verdade, porque eu sou fã realmente do Clint Barton. E aí, se eu fosse falar de uma das cenas mais marcantes da própria Invasão Secreta, seria quando ele sai fulminando tudo quanto é Skrull com a flecha, porque tá perdido, não sabe em quem confiar. Então aquela cena, pra mim, quando eu li a primeira vez, foi uma das mais fabulosas que o Bendis já fez. E, na verdade, da época, desde os Vingadores da Costa Oeste, eu gostava muito da Harpia. Então, quando ela voltou, eu achei bacana. Quando acabou ela percebendo que era uma Skrull, eu também fiquei igualmente decepcionado, mas tudo bem que no final ela acabou aparecendo de novo pra alegria e contentamento de qualquer fã dela. Uma das maiores besteiras de Invasão Secreta foi isso, pastor. É, tudo bem, né? Eu sou criticado por Falcão de Aço, Harpia e por aí vai. Mas eu vou concordar que, claro, se eu fosse tirar o favoritismo meu, votaria no desespero da Jessica por causa do sumiço da sua filha. Talvez essa parte do sofrimento da Lupina, como vocês mesmo falaram, era uma cena pra ser marcante, mas como a gente tá na perspectiva do leitor e sabe que o pai é um filho da p***, então a gente quase não dá mérito pra esse sofrimento. É, eu acho que não é nem tanto pelo pai ser filho. É assim, o ato dela matar alguém que ela, acho que ela nunca matou antes, é que talvez dê o peso na cena. É, e mas ao mesmo tempo, o cara pra maioria dos leitores é um desconhecido, cara. Esse é o maior problema, não é o fato dele ser. Mas você tem que se colocar que ela é o pai dela e ela matou pela primeira vez e foi justamente ele. Mas que pai é esse? O leitor não conhece esse pai direito. Sim, é isso que eu tô colocando. Eu tô dizendo que não tem explicação, tô dizendo que ninguém conhece ele direito, não tem. O Ed usou a palavra muito correta, não teve empatia. Qual é a empatia que a gente tem dela matar um cara que a gente acabou de saber que era pai do... Acabou de saber não, mas acabou de lembrar pra muita gente, ou acabou de saber pra maioria que é pai dela e morre. Acabou, né? Morreu. O cara fez uma sacanagem. Todo mundo deve ter visto, mas bem feito que morreu. O cara é mó safado, né? Mas é. A única coisa que ele aparece fazendo é safadeza. Continuando na sequência de cenas mais alguma coisa, a próxima categoria é aquela que, para os sortudos que conseguem viver sem spoilers, causou um friozinho na barriga, um arregalar de olhos, a cena mais surpreendente de 2009. Para apresentá-la, JR, ex-editor e atual membro do site Ambrosia. É uma honra poder voltar aqui ao Marvel 616 para estar entre meus antigos amigos, que eu ainda gosto muito, com esse mais que surpreendente prêmio. Os indicados à categoria de momento mais surpreendente de 2009 são Cable surgindo como salvador da Messias Mutante na série Complexo de Messias, dos X-Men, o ressurgimento do Arcanjo após o ataque da Lupina em Anjos e Demônios, na X-Force, o retorno de Nick Fury e seus novos comandos secretos na Invasão Secreta, a revelação dos vilões unidos a Norman Osborn na Invasão Secreta, o renascimento de vários vilões dos Mutantes, Anjos e Demônios, da X-Force, e o prêmio de mais surpreendente vai para a revelação dos vilões unidos a Norman Osborn em Invasão Secreta. Eu acho que essa talvez tenha sido uma das escolhas mais difíceis de fazer. O Coveiro vai querer me matar, mas eu acho que a única posição que eu teria certeza, assim, de cara, seria colocar em último o Cable surgindo como salvador da Messias Mutante, assim. Filha da mãe. É, sabia. Mas não que seja ruim, eu também me surpreendi com isso quando eu vi a primeira vez. Mas, cara, o surgimento do Arcanjo depois do ataque da Lupina foi surpreendente, porque eu achei que iam colocar o Warren pra ficar de novo aleijado. Que eu falei, puta, que besteira que fizeram de novo com isso. E aí aparecem as asas do Apocalipse no lugar. Eu, caramba, assim, né? E não só as asas, né? Ele muda toda a persona dele, como ele faz até hoje. O retorno do Nick Fury com os seus comandos secretos, assim, apesar de anunciado, foi muito legal. A ideia do Fury é muito legal e a volta do Fury é uma coisa que eu tava esperando, apesar, né, a gente já comentou antes do papel dele não ter sido tão relevante na invasão como eu achei que fosse. Mas aí eu acabo concordando com a escolha, que é a revelação dos vilões unidos ao Osborn no final da Invasão Secreta, assim. É, quando eu li a primeira vez, né, que eu acompanhei quando saiu lá fora, eu falei, pô, legal, ah, beleza, acabou, o Norman Osborn se deu bem e tal, parará. Aí de repente vira aquela, tá ele lá na Torre dos Vingadores e vira aquela página com aquele bando junto dele. Eu falei, sim, foi uma reação, assim, eu fiquei boca aberta, literalmente. Não esperava de jeito nenhum, principalmente com o Namor e a Emma ali no meio. A revelação dos vilões aí, ela foi prejudicada também pelo desenho. Por exemplo, o Namor, ele não parece o Namor ali. Ele tá com a pele avermelhada. Mas é a luz do lugar que eles estão. Então, mas não funcionou ali. Eu até achei que era uma forma nova do Mephisto. Não reconheci de cara que era o Namor. Eu achei que o Mephisto tinha mudado o corte de cabelo e tava ali. Até porque o Mephisto é um vilão, né? Então acabou prejudicando a cena. Eu acho aqui, nessas opções, que o Arcanjo voltar foi a mais surpreendente do ano. Até porque eu não esperava nunca mais ver o Arcanjo de volta. Porque fizeram um trabalho tão meticuloso em desconstruir o Arcanjo e transformar ele no anjo de novo. E depois que ele virou o anjo, ele foi tão estragado com o sangue que cura. Então, eu não esperava nunca rever o Arcanjo, né? Foi muito surpreendente e ele tem funcionado muito bem nas histórias. Tirando o fanboyzismo de lado, né? Que o João vai tentar me convencer que não é porque ele gosta do Arcanjo. Eu também achei uma das cenas mais marcantes, sim. Na verdade, o que tá sendo construído hoje, até da relação dele com o Hank, né? Que ele acabou escondendo por muito tempo esse detalhe, essa nova face dele como Arcanjo, é que vai dar muito gás nas histórias. Então eu tô achando, na verdade, não só surpreendente, mas ao longo de tudo. É importante também, né? É uma das coisas mais interessantes que tá sendo feita em Fabulosos atualmente. Sobre a que ganhou, que é justamente a revelação dos vilões unidos da Norman Osborn, eu não sei se eu consideraria surpreendente, vai. É aquele impactou, na verdade, porque a gente, na verdade, não saberia o que é que ia surgir dali. A gente tava imaginando que fosse até uma reunião de muito tempo atrás, mas na verdade aquela foi a primeira reunião, então na verdade a Cabala não era algo parecido com uma Illuminati, como foi sugerido da primeira vez que se viu, né? É, a gente viu ela nascendo. Que tava nascendo ali, e na verdade, eu achei interessante na época do surgimento do Cable, na verdade, vai ali um pouco de fanboyzinho, meu sim, eu vou ter que concordar. E eu escolheria qualquer uma dessas três. A do Nick Fury e a dos vilões mutantes é que eu deixaria de lado. A última categoria de uma cena mais alguma coisa é a categoria da cena mais divertida. E convenhamos, nós, leitores de HQ, temos um ótimo senso de humor. E ninguém mais poderia apresentar essa categoria, a não ser o nosso amigo mais maluco de todos os tempos, que manda as melhores perguntas para as entrevistas, Erlan Uai. Oh, obrigado, Cami. Tô lisonjeado aqui tá participando dessa gravação aqui, essas votações que vocês fazem todo ano, é uma maravilha. Muitos tijolos pra todos vocês. Então, pra essa categoria de mais divertida, né, o pessoal fez essas indicações. E a gente tem aqui 5 finalistas, né, as cenas mais divertidas que aconteceram no ano de 2009. Bom, primeiro indicado é o Bill jogando um ramalheiro de flores pra Kelda. E acertando, né, na revista do Thor. O segundo indicado é o Hércules, sinalizando que o Amadeus Cho se deu bem ao ser raptado por Amazonas, na revista do Hércules. Terceiro, Deadpool ensinando seus Super Skrulls a serem como eles, na Invasão Secreta Especial número 4. O quarto indicado é a Molly Hayes nocauteando o Super Skrull só com um soco, em Invasão Secreta Especial 3. Na quinta indicação, o Longshot explicando pro Guido por que ele não seria um Skrull em X-Factor. E a sexta, que na verdade eram 6, não 5, né? Gênio. Era o Dr. Destino xingando a Miss Marvel de vaca em Poderosos Vingadores. E o prêmio vai para... Não sei, mas foi engraçado, certeza. Sim, ele mesmo, Deadpool, ensinando os seus Super Skrulls a serem como ele. Invasão Secreta, Especial 4. Cara, eu acho essa outra muito difícil de escolher, cara. Essa cena, essa primeira cena do Bill, né, que é aquele cara de Oklahoma, né, da cidade em que tá o Asgard, jogando um ramalhete de flores pra Kelda e acertando a cabeça dela, assim, é sensacional. Coitado, é todo sem muito jeito, boa. Né? Putz, o Strazinski tem um feeling pro humor nessa revista que é surpreendente, assim. E combinou com o Coipel, né, que o Coipel tem uma narrativa visual perfeita. É, o Coipel é muito bom desenhista também. É, assim, as expressões são muito boas. O Hércules fazendo aquele sinal pro show, aí, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei rindo, sem exagero, uns 10 minutos, assim, o riso ia e voltava, cara. Porque ele todo preocupado em resgatar e viu que o menino tava lá com a Amazona lá na cama, ele só faz assim, aquela cara de jaê, se deu bem, sabe? E a cara do personagem, sabe? Não é um negócio forçado, é a cara do Hércules fazer isso. E o Deadpool ensinando seus Super Skrulls a serem como ele, assim, eu sou muito fã do Deadpool, assim, não sei se eu sou tão fã quanto o Coveiro, mas eu gosto muito dele. Eu acho que essa nova fase, que devia estar em alguma revista, porque a revista não acaba com Invasão Secreta, é muito boa. Mas sei lá, cara, eu acho que essas três primeiras, principalmente, assim, são muito boas, assim. Eu me diverti muito com a revista do Deadpool, gostei bastante. Funcionou muito o humor ali, ele zoando o Skrull lá de picolé. É. Umas coisas assim, até meio idiotas, mas que funcionam com o personagem, né? O resto, assim, eu gostei, mas não me fez, não me divertiu tanto quanto a do Deadpool. Por sinal, acho que deve dar os parabéns dessa vez à tradução da Panini, né? Que muitas vezes as piadas do Deadpool são muito muito específicas pra lá. É, é muito difícil de traduzir. Assim, tiveram a sapiência de conseguir adaptar muito bem pro lado de cá, né? Pro Brasil, que às vezes não é tão fácil. Não, nem um pouco. O João falou aí que seria meu personagem favorito, um deles, na verdade. E a revista toda, como falou o Ed, ela é divertidíssima, na verdade. Você compra a revista pra rir. Tem, assim, ação, é escrachada, piadas, assim, bobas e piadas, assim, que fazem você chorar de rir por um pequeno detalhe, por uma sutileza. A segunda minha preferida seria justamente essa do Bill, jogando o ramalhete na marra na uma pedra e acaba acertando a própria Kelda. Só que você não vê a cena em si. Você só de imaginar aquele quadrinho pela expressão do Bill é que é fabuloso, né? Por isso que eu tô elogiando, na verdade, muito mais do que o próprio Straczynski, tô elogiando o Kuiper. Então, de resto, na verdade, é bom, mas, assim, eu marcaria muito mais essas duas. É só eu que sou idiota e acho graça no Hércules mesmo, né? Enfim. Só pra fechar, uma coisa legal da história do Destino é que eu fiquei esperando ele tirar a máscara e tá o Diogo lá atrás. Nossa, você precisa ver, eu vi logo depois dessa história ser lançada nos Estados Unidos, eu falei com o Diogo pessoalmente, acho que o João tava junto. Foi, eu, né? Também tava, ele adorou. Você via como ele se deliciava. Ele delirou com aquilo, cara. Era divertidíssimo. É, pra quem não sabe, quem não acompanha a nossa comunidade, o Diogo é supostamente um dos maiores fãs da Miss Marvel, só que ele tava odiando a fase atual. Então o que ele xingava de vaca a mulher antes... Se, né? Ele já xingava ela de vaca e de repente tá o Dr. Destino chamando ela de vaca na revista, assim. Isso, cara, o cara delirou, assim. Além só de emoção, surpresa e risadas, vive o leitor de HQ. A gente quer é ação e porrada às vezes. E os títulos Marvel nos deram boas cenas de ação, mas tivemos que escolher uma só. E para a categoria Melhor Combate, convido Felipe Risso, do blog Mojoverso. Uma boa história em quadrinhos também é feita de bons combates. Então vamos agora para os melhores combates de 2009. Temos Wolverine contra Deadpool, em Wolverine Origins, Duende Verde contra Espadachim, em Thunderbolts, os Deuses da Terra contra as Deidades Skrulls, em Hércules, Heróis e Vilões da Terra contra Skrulls, Invasão Secreta, Novos Vingadores contra a Gangue do Capuz, em Novos Vingadores, e Cable contra Bishop, em Cable. E o vencedor dessa categoria, eu só abrir aqui um envelope, é Duende Verde contra Espadachim, em Thunderbolts. Eu acho que é uma boa escolha, né? Eu também gostaria, também não me incomodaria de ver os Novos Vingadores contra a Gangue do Capuz, apesar da recorrência, porque eu acho que foi legal, foi uma rivalidade que se criou. É sempre bom ter essas coisas assim, as brigas dos Novos Vingadores contra a Gangue do Capuz. É legal a gente fazer essas referências às vezes nos quadrinhos, né? Pô, já brigaram quantas vezes? Sei lá, umas 10. E sempre se ferram de alguma maneira, ou sempre se salvam de outra maneira, enfim. Os Heróis e Vilões na Terra contra os Skrulls na Invasão Secreta, eu acho, aí eu concordo com muita gente, eu acho que começou até bem, mas terminou muito mal, muito arrastado, muito enrolado. Agora, o Duende Verde contra o Espadachim, só o fato do Norman Osborn pirar de novo e botar, né, tá certo que tava induzido, mas botar a roupa do Duende Verde, fazer o que ele fez com o Espadachim, aquilo ali é sensacional. É o Ellis num bom momento, né, e o Mike Deodato também inspiradíssimo. Aquilo ali é assustador, né. Assustador. Olhando os indicados, eu vejo que foi um ano fraco para combates. Eu acho que tirando o vencedor, que foi um combate insano, muito bem desenhado, muito bem escrito, aquele monólogo do Norman antes de vestir o uniforme foi brilhante. Ele reclamando de tudo, tem que fazer tudo sozinho. Né? Foi sensacional isso. Eu acho que só Novos Vingadores e a Gangue do Capuz fica legal, mas uma coisa que me incomoda um pouco na Gangue do Capuz é porque você só conhece o Capuz, assim, tem muita gente desconhecida. É mais ou menos, porque quando começou eu acabei correndo atrás pra saber quem era quem. Se a pessoa não correr atrás pra descobrir quem é quem, fica aquela coisa muito, muito genérica, assim. Até os conhecidos são ruins de lembrar. Quer ver quem são os caras da Gangue da Demolição? Ah, os nomes, exatamente, eu não só sei o Destruidor, que é o Shredder. É, Destruidor, Ariete, o Massa e o... Esqueci o outro. Até de companhia falhou. O loiro eu esqueci o nome. Mas enfim, eu gosto dessa rivalidade, eu gosto da Gangue do Capuz por causa do Capuz. Ele é o diferencial, né? Porque se não fosse o Capuz ali, seria a Legião dos Perdedores do Homem-Aranha. E o Cable e o Bispo, eu gosto da história porque eles estão tentando inovar. Então eles colocaram uns elementos novos. Eu gosto das lutas deles, né? Mas eu acho que nada supera a insanidade do Duende Verde contra o Espadachim. Foi a minha preferida também, a do Duende Verde contra o Espadachim. Muito bem desenhada. Na verdade, é até meio macabro o que ocorre, né, no final. Muito sinistro, né? Coitado do Andrés Struck, né? Só está se ferrando nessa eu história. Eu achei que ele tinha matado ele ali na hora. Só vai matar agora, né? Ele, coitado, se matasse que teve se fosse até melhor, né? Que ele sofreu muito antes de morrer nos finalmente, que aconteceu agora recentemente, pra quem tem acompanhado o Reinado Sombrio. E, na verdade, o Ed comentou muito bem, assim, eu acho fraco, na verdade, porque quando a gente fala de combate, a gente também espera que seja algo bem desenhado. Então, assim, já vou descartando de cara os Novos Vingadores contra a Gangue do Capuz e contra até os vilões da Terra e contra os Skrulls, porque foi o Yu que desenhou. E eu acho ele tão confuso no combate quanto é o Humberto Ramos. Então, assim, lamento, João, mas, assim, pra isso eu não vou dar crédito pro Will. Ele é muito fraco. O Cable contra o Bispo, apesar de eu gostar muito do personagem, eu não tô gostando muito do andamento das histórias. São legais, são. Mas pra quem acompanhou o Nicias e gostava feito eu acho fraco. Sem sombra de dúvida, o Duende Verde contra o Espadachim mereceu essa categoria. Vamos dar mais uma pausa na parte bonita e ver quais as cenas escolhidas como piores do ano passado? Aqueles que todos queriam votar, que venceu quase em unanimidade. Mas não vamos falar muito que podemos deixá-lo irritado. Não queremos ver ele irritado. Pra falar do nosso, mais uma vez, prêmio impossível desse ano, anunciando rapidinho algumas categorias que seriam equivalentes das que a gente acabou de comentar, né? Então, pra pior arco de histórias do ano, foi o Hulk Vermelho que aconteceu na Marvel Action 29 a 34. O fato não é impossível do ano, que é justamente o que é o principal do nosso prêmio impossível, o Hulk nocauteando o Vigia, né? Pra quem não leu essas histórias fabulosas do Jeff Loeb, ele começa num epílogo que o Vigia, o ator, estaria narrando a história e vai lá, né? Tá enchendo o saco do Vigia, tentando falar, e simplesmente soca a cara do bicho. Uma das cenas mais ridículas que eu já vi nos quadrinhos. A pior cena de combate, mais uma vez o Hulk leva essa. Então, o Hulk vermelho contra o Thor, em que até a física foi usada no meio pra tentar destronar o Deus do Trovão e colocar ele abaixo na lua, literalmente, né? Eu acho que não tem nem o que comentar, né, cara? O negócio tá tão unânime assim que é surreal, assim. Realmente, o Hulk tá estragando, né? Até pra não criar inimizade, porque tem gente que acha que a gente fala isso porque não gosta do Hulk. Primeiro mas foi votado, hein? Foi votado. Até por isso, não, mas a gente tá comentando, né? Não é que a gente não gosta do Hulk. Até agora eu não gosto do Hulk vermelho, que é outra eu coisa. Também. Né? O Hulk eu acho muito legal. Sempre gostei. Aliás, sou um dos maiores defensores no site das histórias do Hulk. Sobre isso aqui, eu só comento uma coisa: o nosso prêmio piores é um ode a Jeff Loeb. Tem gente que quer mudar esse nome desse prêmio pra prêmio Jeff Loeb. Ser legal. Quando morrer a gente faz isso. Que coisa mórbida. Vamos chamar o palco para uma performance musical. A banda Black Sabbath interpretando a música Iron Man. We'll be right back. para os personagens. Não, ainda não é o melhor herói, ou heroína, nem vilão. Vocês não veem o Oscar? Emmy? Globo de Ouro? Não, o melhor é sempre no final, e a gente usa as categorias secundárias pra enrolar e ganhar audiência. Não, não, não coloca pra frente, vale a pena ouvir. Eu tô falando da categoria de melhor revelação e melhor grupo de heróis. E pra elas, um dos mais antigos membros de nossa comunidade, Donovan. Ou, se preferirem, DNVX. Bom, pessoal, primeiramente, queria agradecer aí o pessoal da Marvel 616, que me convidou para participar. A gente já tem aí bastante super-heróis, né, no universo Marvel, mas é sempre bom quando aparece um super-herói novo, ou um grupo novo, é sempre bom estar dando uma renovada. Então, vou apresentar a categoria de melhor personagem ou grupo revelação. E os indicados são Guardiões da Galáxia, X-Force, heróis ingleses do MI-13, Capitão Buck América, Comandos Secretos de Nick Fury e Hércules. E o vencedor dessa categoria é a X-Force. Na sequência, vamos agora para a categoria de melhor grupo de heróis. Os indicados: Thunderbolts, X-Force, X-Men, Novos Vingadores e Quarteto Fantástico. Mais uma vez, o vencedor é a X-Force. Não sei se dá pra chamar eles de revelação mesmo, assim. Eu gosto muito, né? A gente já comentou antes aqui. Guardiões da Galáxia, que é um negócio, assim... Aqueles personagens têm uma química, assim... O Abnett e o Lennon têm uma qualidade pra escrevê-los que é, assim, impressionante. Né? A começar pelo Peter Quill, que é fantástico, o Senhor das Estrelas, e o Rocket Raccoon. Só esses dois aí já dava um negócio. Mas acho que tá bem escolhido a X-Force. Não acho mal escolhido, não. Agora, melhor grupo de heróis. Na minha opinião, a grande disputa ficou entre X-Force e Novos Vingadores. Aí eu acho que a questão de ser uma surpresa, ser uma revelação, até certo ponto a X-Force acabou levando, mas por mim qualquer um dos dois levava. Apesar de eu gostar muito de Guardiões da Galáxia, a Aniquilação já preparou você pro grupo, né? Então ali você já teve uma prévia do que o grupo seria, e a X-Force é aquilo que a gente falou, a divulgação toda entre os fãs e tal era de um grupo badass, né? Estaria ali pra ter mais um lugar pro Wolverine aparecer, né? E acho que a grande revelação dele foi mostrar que eles são mais do que isso. Gente que criticou na época, hoje elogia o título, né? É, porque primeiro não é igualzinho que tava em Complexo de Messias, né? É diferente, né? Mas é muito mais dark, um negócio muito mais, né, Black Ops, né? Como fala em inglês, né? E segundo, que eles estão agregando os personagens muito legais à equipe, né? Do LX, do Vanisher, né? Que não traduziram pra português. Grupo de heróis, apesar de não serem heróis, eu acho que Thunderbolts teve um bom ano, né? Mesmo com a saída do Ellis, eu acho que o título manteve um... Lógico que caiu a qualidade um pouco, mas ele manteve histórias boas, né? E culminou com aquela história ótima da participação deles na Invasão Secreta, que foi um dos pontos altos, assim, da história. É engraçado que essa história deles na Invasão Secreta, você olhava assim, parecia uma história meio tapa-buraco, mas não é, né? Era uma história importante e uma história... Uma das mais importantes. Ah, e legal de ler. Sobre quem venceu nos dois casos, talvez eu votasse no Guardiões da Galáxia para melhor revelação, não porque eu não considere a X-Force como uma revelação, porque na verdade é uma nova X-Force, a gente não pode nem considerar sendo a mesma. E na verdade revelação aí pode ser até um personagem antigo que foi recalchutado e trazido de novo num novo estilo. Por isso que a X-Force entra aí, e bem merecido. Na verdade, assim, até homenagear um pouco o Cosmo Marvel, que merecidamente deveria estar aqui com vários prêmios, na verdade eu acharia que a revelação do ano deveria ser o Guardiões da Galáxia. É o melhor grupo, na verdade, X-Force, foi o meu voto, e indiscutivelmente dentre todos que estão aí, ele realmente mereceu, foi bom. E ele desbancou, na verdade, Novos Vingadores, que foi um vencedor unânime nos últimos 3 anos. Pode ter porrada, mistério, conspirações, invasões alienígenas, morte, mas sempre tem um amor no meio. Sempre tem aquele casal de personagens. Alguns dos meninos podem até achar desnecessário, mas nós, meninas, sabemos que não se fazem boas histórias sem um casal romântico. E para apresentar o melhor casal das HQs de 2009, Eduardo Salles e Mayra Moraes, do blog Papo de Gordo. Muito bem, da Ana Maria Moraes. Estamos aqui mais uma vez participando de um podcast como convidados, dessa vez para fazer os melhores e piores do ano do Marvel 616. É, e a grande dificuldade foi colocar esse vestido longo, esse meu sapato de festa e também produzir uma maquiagem, um cabelo condizente à entrega do Oscar, né? Realmente, Dona Maria Moraes está num chique impressionante hoje. Acho que eu deveria ter feito isso ao invés de gravar só de pijama, né? É, seria adequado. Você está destoando da minha produção. Bom, primeiro agradecer ao pessoal do Marvel 616 que nos convidou. Dizer que nós estamos aqui para apresentar a categoria Melhor Casal do Ano. E como nós somos um casal tão lindo, tão perfeito, tão sensacional, fomos convidados para isso, não foi, amor? É, o amor é lindo, né? Só que quando ele tá de pijama, perde totalmente o tesão. Que absurdo, que absurdo. Vamos lá. A categoria Melhor Casal, os indicados foram Capitão Buck América e a Viúva Negra. O Luke Cage e a Jessica Jones. Hércules e Namora. O Fera e a Agente Brand. E Ciclope e Emma Frost. E o casal vencedor do ano foi... Que rufem os tambores. Ciclope e Emma Frost. Aê, Caolho, se deu bem, hein? Perdeu a Jean Grey, ficou com a Emma Frost, mas no final das contas ele virou o melhor casal do ano. É, é um casal legal, assim, eu acho bom, funciona bem, tem uma química interessante, mas pra mim, tanto o Luke Cage quanto a Jessica Jones, aí eu concordo com aquilo que a gente comentou antes, né, eu tô naquele grupo que a gente comentou antes, que de fato acho que tem uma química, assim, né, tem uma empatia muito grande pelo casal, aquela história da separação deles, assim, uma coisa tocante, assim, já a partir da capa. Cage e a Jessica mereciam ganhar. Eles são o único que realmente parece um casal. Você não vê nenhum dos outros discutindo relacionamento como eles, piadinha de casal como eles piadinha têm. Piadinha de casal, justamente, é. Aquela coisa assim que qualquer pessoa que tem um relacionamento, que namora alguém, é casado, é noivo, enfim, também tem essas coisas, né? Essas piadinhas internas entre eles e tal. Você não tem isso. Ciclope e Emma só sabem falar de questões mutantes. Capitão e Viúva estão sempre em missões. E entre uma missão e outra, eles transam. Então... É, mas eles não são um casal como é a Jessica só. E o Luke, é, com certeza. É. Não tô falando de casamento também de papel fechado, né, gente? Não, não, mas nem ele tá falando de casamento. Tô falando, não, eu tô falando de casal. Tô falando de relacionamento. Falam sobre a família, falam sobre o relacionamento deles em si, né? Na revista dos Novos Vingadores, que mostra como ele finalmente se apaixonou por ela, que é quando ela ajuda ele a encontrar o pai, e a história da separação. Ali é isso, tá tudo isso que o Ed falou, né? Você vê que os dois fazem sentido um com o outro, assim, né, dentro da trama, e você olha e pensa o seguinte: se eles se separarem agora, a gente vai sentir a diferença. Eu lamento muito, na verdade, essa categoria em si, porque parece que tem, ano a ano, eles votarem simplesmente nos personagens favoritos. Sim. Às vezes dá até dó de colocar melhor herói, porque sempre tá com risco de vencer o Ciclope ou melhor heroína, vencer uma tempestade da vida e por aí vai. Sim. Na minha opinião, se fosse pra ser melhor casal, nem funcionar direito funcionou. Um tá guardando segredo pro outro agora. É, espero que isso se desenvolva melhor pra frente e gere boas histórias. Mas pra mim, como melhor casal esse ano, pra mim seria um dos últimos da lista. Indiscutivelmente, eu não vou nem falar mais nada do que vocês já falaram. O Luke Cage e a Jessica Jones mereciam esse prêmio. Mereciam. Infelizmente, os fãs ainda mutantes, assim, não abriram os olhos pra olhar pro lado na hora de comprar a revista e ver uma nova Vingadores ali e conhecer boas histórias. É uma pena. Nem só de personagens principais se faz uma história, a não ser um monólogo, claro. E do mesmo jeito que as histórias, nenhum prêmio existe sem os coadjuvantes. Na categoria Melhor Coadjuvante, eu convido Bruno Belo, do blog Mojo Verso, e nosso colaborador. Ah, obrigado, Camilo. Se você for prestar atenção nas histórias em quadrinhos, 90% das histórias em quadrinhos boas tem bons coadjuvantes. Nunca é um personagem só. Sempre tem aquele cara do lado que ou faz piadinha, ou é o cabeça da equipe. Enfim, sempre tem um monte de gente assim diferente que tá ajudando o cara ali. Ou às vezes é um, às vezes é mais de um. Mas os coadjuvantes sempre são muito importantes. Então eu tô aqui pra anunciar quem foi o melhor coadjuvante do ano de 2009. E os indicados para melhor coadjuvante de 2009 são Dr. Samson em Thunderbolts, Amadeus Cho em Hércules, Layla Miller Miller em X-Factor, Sharon Carter em Capitão América, Dakota Norte em Demolidor e Velho Clint Barton em O Velho Logan. E o vencedor é... Vamos ver... Amadeus Show... Ah, não é possível... Ah, o Velho Clint Barton... Olha, não tem muito o que falar, eu acho que essa escolha é perfeita. Todos os outros são sensacionais. O Dr. Simpson naquele segundo arco do Ellis no Thunderbolts é fantástico, assim, pra ele, como ele consegue ajudar muito o ex-Speedball, né, Suplício. Não dá pra pensar o Hércules hoje em dia sem o Show do lado dele. A Layla Miller já é, né, aquela coisa quase ao concurso, né. Agora, o Clint Barton na história do Velho Logan, se fosse só o Logan ali, essa história ia ser um saco. A morte dele é uma coisa que me chocou muito. E morre de uma maneira super heróica, né? Ele falou, ah, mas me mata logo, você né? Você apega ele e aí perde, né? Exatamente, né? Foi na hora que ele morreu que eu percebi que ele era um puta no personagem. Porque dá muita tristeza de você ver ele tomando tiro daquele jeito. Mas, pô, disparado, isso aí não tem nem o que discutir quem ia ganhar. Essa lista de coadjuvantes aqui é uma das melhores que tem, né? É. Apesar de eu não concordar com a Amadeus Show presente aqui. Entre todos aqui, o Clint, o velho Clint, ele realmente foi o melhor. O Miller retratou o Clint velho como os fãs imaginariam que ele seria, né? Então ele não muda muito, ele continua sendo um cara meio sem papas na língua, assim, ousado. Uhum. E fez uma boa parceria com o Logan, né? E a cereja no bolo é o cara tá cego, né? Mesmo com essa limitação, ele continua sendo um bom arqueiro, funcionou muito bem. É, o João falou uma coisa certa aí, se não fosse o Clint Barton na história, não seria a mesma coisa. O que dá até uma certa ironia, que ele acaba deixando um pouco o papel de coadjuvante, que é justamente dessa categoria, pra ser um dos personagens principais na história, apesar de ser um título do Wolverine. Coadjuvante muitas vezes até se destaca mais, a questão então, é por a isso, trama, na verdade, né? Por isso, na verdade, que você acaba olhando pra ele e diz assim, não, cara, esse aqui eu voto certo. Pra ser uma história contida num título Wolverine, que é justamente um dos poucos lidos pelos leitores atualmente, foi até um mérito muito grande ter vencido, quer dizer que o personagem é muito bem montado. Justamente. Né, os fãs adoraram. E é o meu voto indiscutível, apesar de todos os outros que eu achar, inclusive o Show, serem bons personagens. É, como coadjuvantes, são excelentes, né? Ok, agora mais uma paradinha pra gente ver quem foram os piores do ano nessas mesmas categorias. A versão bizarra, vamos dizer assim, já que vai citar a DC, do que dos atuais vencedores, né? Então a gente vai ter o pior grupo do ano passado, o G-Next, foi um grupo de jovens mutantes criado pelo Chris Claremont, seria a nova geração de X-Men. Pra pior casal venceu a Miss Marvel e Magnum. Pior coadjuvante, merecidamente dessa vez, foi a Tia May, né? Personagem já ícone do revista do Homem-Aranha, Aranha, que devia ter morrido já há 2 anos atrás, na verdade muito antes devia ter morrido. É, eu juro que me embrulhou o estômago de ver essa lista, cara. Falando sério, esse Genex é assim, levanta a plaquinha, né? Aposenta, claro, mano. Pior casal, Miss Marvel e Magnum, piores ideias de jirico que eu já vi nos últimos tempos. Não tinha nenhum sentido, nenhuma razão, nenhuma empatia, nenhuma simpatia, não tinha nada. Coitada dela, porque ele é um zero à esquerda. E a Tia May é aquele negócio que a gente já comentou em outros casos, né? Essa mulher devia estar morta, enterrada, comida por vermes já há muito tempo. Então ela sempre vai ser um mau coadjuvante, porque ela não devia estar ali. Ela já cumpriu seu papel. É, exatamente, mas é isso. É isso então ela não foi na luz, cara. Mataram, a véia é tão cega que ela não segue a luz. Porque essa função do coadjuvante é ajudar o protagonista a crescer, né? Porque Sada falou tanto que o casamento prendia o Homem-Aranha e não sei o quê. O que prende realmente o Homem-Aranha é a Tia May. Essa ideia da Tia May morrer é antiga, né? Mas eu nunca fui um dos grandes defensores dela morrer. Mas a morte dela, ela veio num momento ideal, né? E esse foi o maior problema dela ter voltado. E agora ela tá aí agindo como âncora, né? Grupo Genesis é aquele negócio. Não devia nem ter existido. E Miss Marvel e Magnum, pô, se o título da Miss Marvel já é uma porcaria, o que imaginar do casal que vai sair dali, né? É. Tá bom, tem muito reclamão nesse mundo nerd de meu Deus, mas a gente também sabe reconhecer uma boa decisão. Por isso, pra categoria de melhor decisão editorial, chamo Daniel, antigo participante do podcast Panini e atualmente participante do blog Radioativo. Nós, nerds, somos uma espécie sofredora, fazendo nossas carteiras sangrarem todo mês para poder acompanhar aquele personagem preferido ou aquela fase bacana. Por esse motivo que gritamos um caloroso aleluia quando as editoras fazem decisões acertadas para nos agradar. E é disso que essa categoria se trata. Melhor decisão editorial do ano. Reunir todas as histórias do Complexo de Messias em uma só revista. X-Men. aumentar o lançamento de reedições e encadenados este ano. Lançar Invasão Secreta Especial, reunindo histórias fechadas das minisséries ligadas. Investir em hot site e propagandas paralelas na internet sobre a Invasão Secreta. Criar checklist completo e organizado da Invasão Secreta disponível desde a primeira edição. E o vencedor da categoria é... reunir todas as histórias do Complexo de Messias em uma só revista X-Men. Não tem o que discutir, a gente até falou isso antes, quer dizer, foi perfeito isso. Tirou o X-Factor de Wolverine pra poder dar sequência na história em X-Men. Quer dizer, eles poderiam ter feito a grande pataquada de separar, quer dizer, né, pensar só no dinheiro e tudo mais, mas preferiram fazer uma coisa fechadinha na revista pra todo mundo. Perfeito. Foi bom pra história, fluiu a história melhor, foi bom pros leitores, que, financeiramente falando, pra ler também. Foi melhor em tudo essa decisão, né? Troféu merecido isso daí. Até comparando com as demais categorias, assim, boa parte delas envolve a Invasão Secreta aqui, a história em si foi bem polêmica, agradou a uns, não agradou tanto a outros, mas deu certo, a campanha foi lá, no Brasil não ia ter tanta repercussão, nem todos os leitores que veem as revistas acessam a internet e vão sair feito um maluco de cosplay vestindo máscara por aí, né? Mas, vai, funcionou, mas o que a gente tem que ver, na verdade, é a revista em si, o que foi bom de verdade pra gente, não só marketing. Complexo de Messias, ele acabou assim, até abrindo as portas do Mutante no começo do ano, foi até aquele coincidiu com a chegada do ano novo, deu a remodelada que a gente precisava nas histórias. Então, teve fechado em ar, foi perfeito desse jeito. Só lamento uma coisa, por que não repetiu a mesma coisa em Pecado Original? É. Se tivesse tudo isso acontecido em Pecado Original, numa revista só, por exemplo, na própria Wolverine, teria desafogado a revista X-Men para quê? Para que esses Divide the Stand que tá saindo agora, que são essas histórias curtinhas, chegassem no seu momento certo, mas pelo menos assim, acertaram de mão cheia em Complexo e Messias. Espero que aproveitem esses elogios que a gente tá fazendo aqui agora, para que isso se repita mais vezes. Finalmente um dos grandes prêmios. As histórias em quadrinhos são artes gráficas e grande parte de sua graça está na arte, no desenho, nos traços do artista, que, claro, também depende de um arte finalista na maioria das vezes. Para apresentar a categoria de melhor desenhista e melhor arte finalista, nada mais, nada menos que uma das grandes desenhistas Marvel dos últimos tempos, Adriana Mello. Obrigadão a Camille pelos elogios. Obrigadão pelo convite para participar do Troféu 66. Falando sobre a categoria melhor desenhista e o melhor arte finalista, né? Concorrendo na categoria de melhor desenhista estavam Steve McNiven, desenhista de O Velho Logan, Olivier Coipel por Thor, Mike Choi por Fabulosos X-Men e X-Force, Mike Deodato por Thunderbolts, Wolverine Origins, Salvador LaRocca, Invencível Homem de Ferro, Ariel Olivetti, Justiceiro e Cable, Adriana Mello, X-Men... Brincadeira, desculpa. Melhor arte finalista, Dexter Vines, por O Velho Logan, Mark Morales, por Thor, Invasão Secreta, o Dan Mickey, que cá entre nós eu acho o máximo, por Novos Vingadores, o Butch Guys, por Capitão América, e o Richard Isanov, por Torre Negra, Longo Caminho para Casa. Vencedores... melhor desenhista, Mike Deodato, e melhor arte finalista, o Dexter Vines. Mike Deodato, Thunderbolts, Wolverine Origins, pra mim, tá muito mais merecido, principalmente por causa do Thunderbolts. E vai ficar melhor ainda agora em Reinado Sombrio, né, em Os Vingadores Sombrios. Vou fazer um comentário rápido só sobre o Salvador LaRocca, que com os se consagrou com o Invencível Homem de Ferro, qualidade absurda do desenho dele. O Steve McNiven não tem que comentar, quer dizer, o cara é fã sensacional, assim. É um desenho que ao mesmo tempo é realista, mas ao mesmo tempo tem a maior cara de quadrinho. E o Olivier Coipel, que se não fosse o Deodato seria ele o vencedor, porque a qualidade de Thor é uma coisa, assim, surpreendente. A narrativa visual do Olivier Coipel, aquilo ali é uma aula de desenho. E o arte finalista, assim, eu acho que muito bem entregue o Dexter vai no Velho Logan, porque ele casa muito bem, ele casa de uma maneira, assim, assustadora com o McNiven. Eu já vi outras coisas do McNiven com o outro arte finalista, assim, é outra coisa, gente, é assustador. Não que o McNiven dependa dele, mas assim, é uma dupla fantástica. Eu também acho merecido o Deodato ganhar. Thunderbolts e Wolverine Origins dispensa apresentações, né? Até Wolverine Origins, quem acompanhou o nosso canal Meio Meia, a entrevista recente que ele deu, o Deodato lutou pra desenhar Wolverine, né? E justamente por essa luta dele pra desenhar Wolverine, que isso fica evidente no desenho, na qualidade do desenho, né? Caprichou, ele mesmo falou, né? Caprichar aqui, que ele fez um especial e depois foi pro Origins, né? Dos outros, eu destacaria o Olivier no Thor, que realmente eu concordo, a arte é fantástica, e o McNiven no Velho Logan, que desde Guerra Secreta aí, o cara tem feito trabalho bom em cima de trabalho bom. E o Velho Logan continua mantendo a qualidade aí do desenho fantástico, né? Mas Deodato, com certeza, e honrando aí, né, os desenhos nacionais, mandou achei muito legal bem. Achei legal o pessoal votar, achei legal o pessoal votar. Eu já tinha comentado aqui que o Olivier Coipel, que faz o desenho do Thor, é um dos meus favoritos. Na verdade, eu adoro ver o jeito que ele faz aquela narrativa visual. Se tu tem uma ideia, você nem precisa ter quadrinhos, assim, não precisa nem ter balões, na verdade, pra você rir de uma piada desenhada por ele. Até mesmo a perspectiva de os traços, hein? Quem entende de quadrinhos sabe do que eu tô falando. Do jeito que ele monta uma cena do bar, a angulação é perfeita, ele não tem erro, tá? O Deodato, eu tô elogiando aqui, eu tive pessoalmente com ele, eu acho fabuloso, como ele mesmo comentou, como a própria página que ele monta é uma arte, né? Não é só o desenho em si, a colocação dos quadrinhos, assim. Isso é fantástico mesmo. Estranhamente colocado, ele sabe pontuar a narrativa dele, dos quadrinhos, que fica confuso, mas ao mesmo tempo tá dentro da história sem perder nada, né? Você não perde a arte da maneira que ele expõe seus quadrinhos estranhos, assim, colocados daquela maneira. Difícil para algumas pessoas perceber qual é o trabalho do arte finalista. Eu recomendo, por exemplo, você dar uma olhada no trabalho de um desenhista que, com e sem o arte finalista. Por exemplo, o Yu, eu não gosto muito dele. Quem viu as histórias dos Novos Vingadores desenhadas por ele, ele faz sua própria arte final. Mas bota ele na mão do Mark Morales, na Invasão Secreta. Nota é como... outra coisa. Nota como fica mais claro os desenhos. Então o papel do arte finalista em si, pra você ter uma ideia, é fazer justamente a marcação final com a caneta mais escura ou com o lápis mais escuro pra dar aquele acabamento do traço. Porque o desenhista, na verdade, vai montando o seu desenho aos poucos, né? Ele começa com um rabisco em azul, depois ele vai detalhando. Então ele é aquele que vai ter o cuidado de fazer uma pequena pintura sem ser colorida pra dar até aquele detalhe da ondulação do cabelo. Então assim, três nomes de destaque aí. É o Rizanov, que talvez pra mim, se fosse ao concurso, não merecia nem estar mais aí, na verdade. O Dexter Vines, na verdade, eu acho que ele é a dupla pra sempre do McNiven. Eu queria dar até uma espiada de algum desenho do McNiven sem ele, pra ter uma ideia de como é que ficaria. E o Morales, que eu acabei de citar. E claro que depois da arte, a outra grande parte das histórias em quadrinhos, o roteiro. A próxima categoria, melhor roteirista de 2009. E convido pra apresentá-la, Brizola. Obrigado, Ken. Bom, eu vou anunciar o melhor roteirista aqui no troféu 36. É, porque dizem que eu sou o escritor do site, então recebi essa tarefa aqui de dizer os melhores roteiristas. Então, vou dizer os indicados já. O pessoal votou lá na enquete por e-mail. E começando pelo Brian Michael Bendis, né, que escreveu a brilhante saga Botão Secreta. Calma, Ed. Brincadeira. O outro é o Mark Miller, que tá fazendo o Velho Logan aí, que tá fazendo sucesso. Quarteto Fantástico também. E 1975. Tem também o Matt Fraction, que fez o Punho de Ferro e tá fazendo o Homem de Ferro. J. Michael Straczynski, que é o Christopher Yost, dos novos X-Men e atualmente na X-Force. E, claro, o Ed Brubaker, né, do Capitão América e Demolidor. Tá, deixa eu ver aqui o envelope que me passaram aqui. Deixa eu abrir aqui. Era o meu favorito. Eu votei nele, vou admitir. Straczynski ganhou. Esse aqui eu vou ter que comentar um por um, porque o Bendis, eu sou fã dele, assumido, né, reconheço que sou fã dele, e apesar de saber que obviamente o cara não é perfeito. O Mark Miller, mesmo não gostando do Quarteto Fantástico, o Velho Logan é fantástico, né, e a história de 1985 é muito legal. O Matt Fraction, assim, é impressionante como ele é uma coisa em X-Men e outra coisa fora do X-Men, né, eu devia largar a revista do X-Men, porque em Punho de Ferro ele é perfeito, e Invencível Homem de Ferro ele é mais perfeito, assim, Invencível Homem de Ferro é uma revista que eu tenho acompanhado lá fora e eu não deixei de gostar de nenhuma edição, até daquela tapa-buraco dele com o Homem-Aranha. Impressionante, né? Que foi boa. Que é boa, você tá falando, nem o tapa-buraco é jogado. O Craig Kyle e o Christopher Yost, pra mim, são dois dos caras mais promissores e mais interessantes que tem aí, apesar da sanguinolência que eles, né, que eles costumam gostar de colocar nas histórias. O Brubaker arrebenta com o Capitão América. Demolidor dele já tá até melhorzinho, agora teve uma época meio fraca, mas ele no Capitão América é muito muito bom. Agora, Strazinski no Thor é aquela coisa assim, é quase ao concurso, né? É um negócio que você olha assim, puta merda, como é que esse cara conseguiu reler uma coisa tão batida quanto a mitologia do Thor? E releu, não só releu, como fez uma coisa muito interessante. É todo mundo desconfiado no início se ia ser legal ou não, e agora é uma, sem dúvida, uma das melhores revistas. É uma lista muito, muito boa, né? Realmente essa categoria aí tá, só tem nomes de peso aí. Se não fosse o Strazinski, quem mereceria ganhar é o Kyle e o Yost. Uhum. E eu até acho que eles deviam assumir o universo mutante, como o Bendis assumiu o dos Vingadores, né? Eu acho que se eles assumissem o universo mutante como um todo, saísse Claremont, saísse Fraction, que no, nos mutantes não funciona, deixasse o Kyle e o Yost cuidando disso aí, e desse uma enxugada nos títulos, aí, tirasse uns títulos desnecessários aí, os mutantes não seriam só uma marca, eles teriam qualidade também. O Brubaker manda muito bem no Capitão, uma história um pouco mais lenta, mas no geral você vê que ela tem muita consistência, mas o Strazinski, não tem nem o que falar. O Thor dele é perfeito. Adoro o vilão ou a vilã Loki, né? Eu achei genial a explicação de por que Loki assumiu uma forma feminina. Parecia só uma coisa que foi o acaso, né? Que transformou ele numa mulher. É só, mas, pra criar androginia, né? É, mas tem realmente um plano, tem um motivo pra isso. O motivo tem muita lógica. Eu achei genial aquela ideia dele viajar no tempo e criar a si mesmo. Uma das melhores histórias que eu já li. O Strazinski já tinha provado que é um bom roteirista em Poder Supremo. Não foi muito feliz no Homem-Aranha, provavelmente por influência editorial. Aquela mini Surfista Prateado, que também é maravilhosa. Thor, ele tá mostrando a qualidade dele. Um dos melhores títulos da atualidade. O Strazinski deu cala a boca dele, né? Ele tava saindo a história do Homem-Aranha, altamente polêmica. Foi até meio chato da maneira que ocorreu, porque nitidamente foi algo forçado. Você via que ele até tentava indicar que o Quezada foi o grande responsável por isso, comentou que ele nem queria que o nome dele aparecesse nos créditos da revista. E a prova mor de que ele pode fazer algo bom, desde que esteja de mãos livres, é o Thor. Todos os outros citados aí tiveram grandes histórias, são muito bons roteiristas também, só que uma vez ou outra eles se escorregaram também, tem suas falhas. O Bendis, o Fraction com seus Fabulosos X-Men, o Brubaker, que também saiu agora do Fabuloso, mas também não conseguiu manter o título agradável. Acho que talvez o mais estável aí foi essa dupla aí, o Kyle e o Yost, que, vamos lá, leva a fama de ser até, um pouco Mark Miller em sua história, de ser altamente ação, violência pra cima e pra baixo, mas, ao mesmo tempo, também conectado, né? Eles se referenciam muito ao passado e voltam com sentido. Então, eles trazem muita coisa, eles conhecem um pouco da mitologia de X-Men. Isso agrada o fã. Então, se não fosse o Strazinski, eu votaria no Kyle e no Yost. Mais um bloco dos piores agora, com aquelas coisas que todo mundo adora reclamar. Pior escritor, desenhista e a pior decisão da Panini. Pra pior escritor, acho que não tem nenhuma novidade, né? Jeff Loeb leva essa com larga vontade. Palmas, ele mereceu esse ano, né? O Larry Stroman, que já desenhou originalmente o X-Factor, desde aquela época, nos anos 90... não se encaixou bem esse ano, né? A galera acho que não foi muito com a cara dele. Tem que não mudou muito o seu estilo, né? É aquele jeito assim, com aqueles bonequinhos meio estranhos, parecem umas massinhas de modelar. E a pior decisão editorial do ano da Panini foi justamente publicar Genext e Exilados em X-Men Extra. Foram praticamente 3 meses que a gente teve, que a revista ficou insuportável. Eu acho que o Loeb é unanimidade mesmo. O Larry Stroman tem que ir no mesmo barquinho com o Claremont pra se aposentar. Tá feia a coisa. E a pior decisão editorial do ano, pô, disparado, Genext. Lá tinha meses que você olhava assim, X-Men Extra e falava, putz, extra ruim, né? Que era a revista, porque muito ruim. Quando eu vi Larry Stroman nos créditos, eu falei, pô, legal, o cara voltou aí, né? Quando eu vi o desenho, eu me arrependi de ter pensado isso. Ele tava muito ruim. E ele era o desenho era mais claro antigamente. Era muito melhor. Aí sim virou parece uma opção de boneco de massinha. Você dá revista em quadrinho pra gente com Alzheimer escrever, dá nisso. O Loeb deveria ter o apelido de o homem que matou os Supremos, né? Porque, Deus me livre, o que ele fez nos Supremos é. Devia ser considerado um crime no mundo dos quadrinhos, porque é um absurdo sem tamanho. Para os melhores, a próxima categoria fala daquilo que todo leitor gosta de ter: melhor volume único e coletânea. E para ela convido Ricardo Rent, do blog Território Nerd. Música. Olá, aqui é o Ricardo Rente do blog Território Nerd. Eu não sou muito fã de HQ, mas fui convidado aqui para apresentar as categorias de melhor edição de volume único de 2009 e a melhor coletânea de histórias reeditadas. Então, na primeira categoria de melhor edição de volume único, vamos aos indicados. Os indicados são Invasão Secreta Especial 2 com Capitão Britânia e o M13, Invasão Secreta Especial 4 com Deadpool, Marvel Apresenta 41 com Nova Interligada com a Liquidação, Marvel Apresenta 42 com os Guardiões da Galáxia e Marvel Apresenta 43 com o Punho de Ferro. E o prêmio de melhor edição de volume único do ano vai para Marvel Apresenta 43 com o Punho de Ferro. Agora para a segunda categoria, melhor coletânea das histórias reeditadas, vamos aqui aos concorrentes. O Eu Wolverine, Wolverine Inimigo do Estado, X-Men Imperial, Demolidor Diabo da Guarda, Demolidor Homem Sem Medo e Dinastia M. O vencedor Eu Wolverine voltou aí por causa do filme, né, ano passado, mas mesmo assim não levou. O prêmio vai para Demolidor Diabo da Guarda. Todas essas aqui são muito boas, né? O Deadpool é fantástico, Nova é um dos maiores personagens da Marvel atualmente, queiram ou não. Guardiões da Galáxia a gente já comentou, ótimo, né? Capitão Britânia, mas o Punho de Ferro realmente é uma história legal, porque é aquela história que você sente que tá na cronologia, mas dá pra você ler separado. Eu acho que isso pra uma edição fechada, pra um volume único, é muito importante. E melhor coletânea de histórias, quer dizer, essa história é clássica, né? Quer dizer, Demolidor Diabo da Guarda, todo mundo tem que ler. Se não leu ainda, tem que ler. Foram muito bem votados. O Punho de Ferro, ele é um personagem B, ou até C, se você for parar pra pensar, mas ele tem qualidade que muito do time A aí não tem. Tem uma mitologia fantástica. Nas reedições, aqui eu fico bem dividido, porque eu gosto de todas as histórias. Eu tenderia um pouco mais assim pra Eu Wolverine, porque ali, eu até escrevi no artigo que eu fiz no site, são clássicos assim, absoluto do Wolverine, né? Envolvendo o amor da vida dele, a Mariko, o Frank Miller ali em boa forma, o Chris Claremont em boa forma, né? Quem lê Eu Wolverine e é leitor novo, nem acredita que é o mesmo cara. Mas Demolidor Diabo da Guarda é muito marcante. Tem a morte de uma pessoa importante na vida do Murdock, o Quezada mandando muito bem nos desenhos. O próprio vilão da saga é um vilão que você nunca esperaria. A história é muito bem feita. Tem elementos, as participações muito boas do Aranha e outros personagens. É fantástico, genial. E como o João falou aí, que quem não leu, precisa ler urgente, porque é obrigatório. O Kevin Smith arrasou, né? Essa história foi escrita por ele, o Quezada desenhou. Sou fã dele, cara. Então, faz até uma certa pena a gente não ver ele voltando tanto aos quadrinhos, fazendo coisa desse tipo. Ele, né, tem escrito pra DC, cara. Eu já que não acompanho, eu perco um pouco. Uhum. Falar dessas coletâneas, pra mim, acho que é como se eu olhasse qual seria a minha preferida, é meio complicado. Todas as duas do Demolidor são ótimas e eu não tenho nem o que discutir. Já a melhor edição de volume único, a do Punho de Ferro, aquele negócio que vocês falaram, é um personagem que, pra o fã que esteja começando agora, do jeito que o Matt Fraction montou desde a primeira edição, é fácil de acompanhar e tornou o personagem ser divertido. Ele é até aquele personagem assim meio perdedor, é um pouco, já vai, não sabe muito o que fazer, tem tanta coisa assim por trás daquilo tudo, daquele mistério dele. Dele, que aí você se identifica com ele, entendendo a mitologia junto com o personagem que tá entendendo agora. Só que vale a pena citar que todas as outras se envolvendo no Cosmo Marvel, até do Deadpool, as especiais da Invasão Secreta que foram elencadas para essa categoria, foram das melhores histórias, na verdade, da Invasão Secreta. Então, todos eles, na verdade, foram grandes merecedores, mas fica com o Punho de Ferro mesmo. Chegou um dos grandes momentos. Para existir um herói bem sucedido, existe um vilão. Quanto melhor o vilão, mais crédito o herói terá. E tem quem torça mesmo pro vilão. Vamos conhecer então agora a melhor vilã de 2009. E para entregar este prêmio, Luciana Silva, ex-moderadora da comunidade X-Men Brasil e colaboradora do site Meio Meio. Muito obrigada, Sammy, por ter me convidado para esse meu primeiro podcast da galera do 616. Então, vou apresentar a categoria de melhor vilã. Nem só homens são os vilões poderosos hoje em dia. As mulheres conquistam seu espaço em diversos lugares. Então, aqui vai a categoria de melhor vilã e as participantes. Rainha Verank, de Invasão Secreta. Loki, de Thor. Rocha Lunar, dos Thunderbolts. Pecado, do Capitão América. E Senhora Sinistro, do Wolverine Origins. E a vencedora... é a Loki. Ah, eu votaria na Veran, não, brincadeira. É, não, eu acho que... Não, apesar de que eu achar que como vilã ela era legal, sim. Assim. É, quase deu certo, né? É, justamente, sim. Interessante ela sentir ela envolvida com aquilo. Mas eu acho que tinha que ficar entre a Veran e o Loki mesmo. Se o Loki virou vilã, né? Botou saia, esmalte e tudo mais. Eu acho que, pô, não tem nem muito o que falar, não, cara. Uma das melhores revistas do ano, assim, individuais, né? Do Thor, obviamente um dos melhores vilões. E quem tem lido ultimamente, então, tem concordado cada vez mais com isso. Uhum. Ele simplesmente voltou no tempo pra garantir a própria origem. Quer dizer, como assim? Enfim. Perfeito. Sabe o que é triste nessa categoria? O quê? Lá vem. A melhor vilã do ano é homem, cara. É, cara. Putz grila, cara. É triste isso. Você vê que, pô, é mal pro sexo feminino, cara. Eu tô falando na boa, assim, não tô zoando. Porque, pô... É culpa dos roteiristas. Você vê, por exemplo, a Rocha Lunar, a Pecado. Eu gosto muito da Rocha Lunar, mas ela não mostrou muita coisa. A Pecado é aquela adolescente... Parece aquelas adolescentes bravinhas, sabe? A senhora Sinistro, parece que saiu de um baile funk. A única que poderia fazer frente a Loki, que é a Rainha Veran, que foi uma das maiores decepções do ano. Aí fica aquela uma ironia triste de que a maior vilã é um homem, na verdade, né? Passa uma mensagem muito ruim. Isso. Piada pronta, assim, né? Cara, assim, depois desse comentário do Ed, eu não vou nem falar mais nada. O Loki tava perfeito e eu vou ter que só ficar rindo aqui do que o Ed falou. E agora, pra sabermos quem é o melhor vilão de 2009, chamo Caliban, atual moderador da comunidade X-Men Brasil. Bom, gente, toda boa história precisa de um grande vilão. Então, por isso, a gente vai agora mostrar os indicados de melhor vilão de 2009. Norman Osborn, da revista Thunderbolts, Caveira Vermelha, da revista Capitão América, Doutor Destino, do Quarteto Fantástico, Poderosos Vingadores, Ultron, da Aniquilação 2, A Conquista, e Senhor Sinistro, da revista X-Men. E o melhor vilão vai para Norman Osborn, da revista Thunderbolts. Pô, cara, não sei, né? O Caveira Vermelha foi um bando... Apesar dele ter falhado miseravelmente, assim, os vilões têm que falhar miseravelmente, né? A maioria das vezes. O cara tocou o diabo, né, cara? Se bem que acho que ele já foi considerado... Já foi ele que ganhou ano passado? Foi, né? Foi, ele venceu ano passado. É, então eu acho que o Osborn, naquele final da passagem do Ed pelo Thunderbolt, principalmente, e pelo que se projeta pra esse ano agora, né, cara? Ele vai... Tá na cara que ele vai aprontar. Menção honrosa pro Caveira Vermelha sempre. E pro Ultron, em Aniquilação Conquista. Todo mundo deve ter olhado a primeira vez, porra, o Ultron de novo, e funcionou muito bem, assim, fez muito sentido, além da conexão que fizeram com a história, com a aparição dele nos Poderosos Vingadores, né? Mas acho que o Norman tá mais do que escolhido e é capaz de ganhar ano que vem. O Tron não é um vilão ruim, ele é um vilão batido, mas ruim. Sim, é, mas o que eu tava querendo dizer é isso, quer dizer, eles pensam, o Tron de novo, lá vem, a mesma coisa. E ele tava bem modificado ali, né? Essa categoria, ela passou outra mensagem errada. O Tron, ele é um bom vilão, aí ele virou uma mulher, virou um vilão ruim. E voltou a ser um bom vilão quando voltou a ser homem, entre aspas, né? Ah, e forçou a barra. Aquele arco é legal, eu gosto daquele arco. Ai, ai. Eu acho que ele virou mulher só porque o show tava desenhando, vai. Precisava ter seios na história. Bom, eu concordo aí com o Osborn como melhor vilão, né? Achei muito bem votado. Eu acho que foi um pouco influenciado pelo momento, né? A votação foi no final do ano e tinha acabado de tornar o manda-chuva de tudo e tal. Mas eu acho que a estrada que ele percorreu pra chegar até ali e a forma como ele se aproveitou do momento pra vencer, né? Foi muito bem construído, né? Fora as atitudes dele, como ele conseguiu acobertar a si mesmo no surto que ele teve como duende e tudo mais. O legal também que eu gostei foi o Senhor Sinistro. Eu acho que ele mandou bem no arco legado, né? Aquela ideia dele plantar meio que uma bomba genética no Xavier e tal. Eu achei que foi bem utilizado, até porque eu acho que o Senhor Sinistro é um ótimo vilão, mas muito mal utilizado nos títulos Mutantes. Detalhe que ele foi um bom vilão morto, né? É, mas foi legal essa ideia de plano póstumo, né? Pô, mas vilão bom é aquele vilão que consegue ser vilão até depois que morre, né, cara? Porra, o cara é ruim até embaixo da terra. É, sinistro. O Norman, pra mim, comparando o Norman com o Caveira Vermelha. Seriam os dois, acho que estaria pau a pau pra vencer isso. Não desmerecendo nem o Ultron, nem o Senhor Sinistro. Só que eu quero comparar os dois. Caveira Vermelha fez aquele plano a longo prazo pra dar certo. E o Norman é aquele oportunista, né? Ele viu a situação, foi se encaixando, se desenhando e chegou lá. E acho que vale a pena colocar ele como melhor vilão, sim, esse ano. Correndo o risco de repetir no próximo, né? Estamos chegando ao auge desta premiação. Mas antes dos prêmios principais de melhores de 2009, uma última paradinha para sabermos os piores. E também agora, o pior herói e a pior heroína. Vamos falar da pior edição de volume único do ano, que foi o Hulk contra o Mundo Especial Pós-Guerra. Já o pior vilão foi o próprio Hulk Vermelho, né? Não podia ser diferente. A pior vilã foi a tal da Morte Rouge. Se você não sabe quem é ela, não lembra, ou fez questão de esquecer, ela apareceu no especial X-Men Morrer pela Espada, né? Acho que ninguém lembra dela, né? Surgiu a primeira vez e todo mundo faz a questão de esquecer. E já que a gente tá esperando os próximos prêmios, são justamente os mais esperados dessa noite, melhor herói, melhor heroína do ano, justamente com a melhor série do ano, ele vai adiantar pra não quebrar o clima de festa da noite, né? Pior herói, o Hulk. Pior heroína, Loteria do Homem-Aranha, que já foi tarde. E a pior série em partes do ano... Momento de triunfo, momento de triunfo. É. A alegria do Ed, Invasão Secreta. Eu vou deixar o João falar primeiro e o Ed se deliciar depois. Pior edição volume único foi coroada, né? Hulk contra o Mundo Especial. Já ganhou de capa, ganha de edição, quer dizer... Pior vilão, Hulk Vermelho. Eu não sei se ele é vilão, herói, anti-herói, mas é uma porcaria mesmo. Pior vilã, ainda bem que se adiantou, porque quem é Morte Rouge? Pior herói, o Hulk, discordo. Tem muita coisa ruim aí, né, na frente do Hulk, mas não vou discutir. Pior heroína, Loteria. Aquilo foi uma heroína, foi um delírio, alguma coisa, né? Enfim. Pior série em parte do ano, é claro, né? Vocês sabem que eu discordo, que eu acho que no todo Invasão Secreta é boa. Mas talvez, até pela categoria pior série em parte do ano, eu concordo em parte, até pra fazer o trocadilho, porque eu acho que 8 partes foi muita coisa, realmente. Né? Se ela fosse um pouco menor, realmente eu acho que isso não aconteceria. Mas enfim, eu continuo, no geral, discordando. João, quem seria sua eleita, então? Não teve nenhuma série horrorosa, assim. Homem-Aranha, e talvez X-Men Homem-Aranha, porque eu achei meio mais ou menos, mas a ideia, a premissa é muito interessante, assim. Eu não tô sendo, assim, condescendente, não, e tudo mais, mas eu não acho que teve nenhuma série terrível, assim, esse ano. Todas tiveram problemas e coisas boas, assim. Mas, assim, eu acho meio chato o Hulk de pior, tanto herói como vilão. Eu acho meio ruim isso. Porque, por mais que tem a gente que às vezes acha que o nosso site é um panfleto anti-Hulk, é pelo contrário, né? Eu gosto muito do Hulk, gosto de Futuro Imperfeito, gosto de Planeta Hulk, gosto do Hulk do John Byrne, quando ele foi dividido. Gosto de muitas histórias do Hulk, o Hulk cinza. E eu acho chato agora o Hulk tá nas mãos do pior roteirista de todos os tempos, assim. Sim, ele não mereceria pior herói pelo personagem que ele é, mas ele acaba vencendo por causa que a pessoa que tá guiando as histórias dele é o pior, né? Então é triste demais. É, justamente, tem conexão, pelo menos. A gente tem que ser imparcial, porque a gente tá falando de 2009. E 2009, até o fato de terem regredido ele ao estado que ficou, na verdade, pra quem relembra, o único arco que teve sobre o Hulk em 2009 foi esse do Hulk Vermelho. E aí, na verdade, desmontaram tudo que o Greg Pak montou sobre o personagem. Então mereceu mesmo, é isso que eu falo. Lamentavelmente mereceu. Mas a minha tristeza é superada pela alegria de ver Invasão Secreta como pior série em parte do ano. Decepção total. Eu concordo com o João que não deveria ser uma série em 8 partes. Ela não deveria ser uma série. Ela deveria ser espalhada pelas revistas. Teria sido muito mais interessante. Pode ser uma ideia. Tanto que, por exemplo, o plano do juízo final que aparece na mini principal é ridículo. O plano que é do juízo final que aparece em iniciativa é ótimo. É muito mais legal, é. É, isso então, eu concordo. Teria sido muito mais interessante, muito mais rico, a série ser espalhada nas revistas mesmo. Uma edição de abertura, uma de encerramento e acabou. É, como eles fazem muitas vezes nos Estados Unidos. Acho que o Massacre foi assim, né? Ah, mas, peraí. Mas... Olha a referência que o cara vai trazer. É, comparar Massacre com Invasão Secreta é justo, afinal, Invasão Secreta é o massacre do século XXI. Ah, olha o Ed, que raiva no coração que ele tem. Mas, como diria Punho de Ferro, vamos esquecer os escuros, pelo amor de Deus. Voltamos para os melhores do ano e, sem mais esperas, novamente chamo Luciana Silva para anunciar a melhor heroína de 2009. Aquele tempo de mulheres indefesas já era, né? Hoje em dia temos personagens femininas com personalidades fortes e marcantes. muito mais macho que muito herói por aí. E eu vou apresentar agora a categoria de melhor heroína. Temos a Soprano dos Thunderbolts, X-23 dos Novos X-Men e X-Force, Emma Frost dos Surpreendentes X-Men e Fabulosos X-Men, Viúva Negra, Poderosos Vingadores de Capitão América e Echo dos Novos Vingadores. E a vencedora? Pam, pam, pam, pam! Claro, né? Sabia que ela ia ganhar. É a melhor heroína de todas. É a Emma Frost! Fãs dos X-Men. Na verdade, João, isso aí resume tudo. Fãs dos X-Men. Não, mas uma coisa que me surpreendeu nessa lista foi aparecer a Echo. Porra, peraí, né? O que, que ela tá fazendo aqui? Ninguém sabe nem dela. É aquela pessoa que desapareceu durante a invasão secreta. As pessoas perguntam e falam: ah, cadê a Echo? Não sei. Ah, tudo bem. Aí continua a conversar. Isso aconteceu na última edição de Novos Vingadores, vocês viram? É, esqueceram completamente, né? Olha, eu acho que dessas aí, a Soprano é uma personagem que ainda tem muito futuro, né, das indicadas. A X-23 ou X-23 é sim uma boa personagem, essa é aquela que a gente tem que baixar, eu pelo menos acho que tem que baixar a cabeça pra todo o preconceito que foi gerado quando ela surgiu. E a Emma Frost só foi, né, eleita por causa disso. Eu acho que a Soprano seria interessante de ser eleita pelo que ela representa e tudo mais, e até porque ela provavelmente vai ficar meio sumida nesse ano aí, né, já que ela foi enxotada da montanha Thunderbolt. Nessa lista aí eu votaria na Viúva Negra, porque a Viúva Negra mora no meu coração. Oxi, eu não quero ver o Homem de Ferro 2 com Ed, não. A Viúva Negra é demais, cara. Ai, cara. Analisando racionalmente, eu votaria na Soprano, justamente por ela ser a heroína no meio dos vilões. É, exatamente. Ela tinha que sobreviver no meio de um canibal, de um psicopata, de uma manipuladora, de um esquizofrênico. A única pessoa que ela tinha do lado dela era o Homem Radioativo. É um cara que pode causar câncer só de ficar do lado dela. Exatamente. Que vida... É a vida muito triste. Depois você revelou-se como apaixonado por ela, né? É. Eu te amo, venha pegar câncer dormindo do meu lado. Então, olha a vida dela, né? E ela conseguiu sobreviver a tudo isso. É até triste ela não ter vencido, justamente por isso que o João falou aí, que ela foi enxotada, talvez ela não apareça mais esse ano, e perdeu a oportunidade aí. Racionalmente falando, ela merecia ter vencido, né? A Emma Frost é aquilo que o João falou, né? Fãs dos X-Men são fãs dos X-Men, então sempre votando, viu um X, eles clicam. É, eu tô com você aí, e dessa vez eu até respiro aliviado, porque eu sou fã da Soprano desde antes, desde, na verdade, da formação original, né? Ela na verdade é o último membro que sobrou, tirando a Rocha Lunar, que aí, digamos assim, elas se rivalizavam, que é da formação original, que foi escrita pelo Kurt Busiek, né? A única que tentou manter a equipe íntegra, na verdade, como... É, a única que tentou manter a ideia do que são os Thunderbolts. Do, né, que são os Thunderbolts, então ela vence por isso. É, sou fã da X-23 do mesmo jeito, na verdade são as duas que estariam, na verdade, disputando. Não vejo muito sentido nas outras. E aí vem meu momento de revolta, né? Vocês até falaram meio calmo isso, mas que pariu. O que a Emma Frost fez esse ano? É sério. Nada, velho. Nada. Nada. Os dois, não, o casal. Ciclope. Quando a gente fala assim, fãs X-Men, a gente não tá enxotando o pessoal nem falando que o pessoal não tem cabeça. Assim, mas é porque é muita gente que gosta muito de X-Men, e é muita gente, é grande quantidade. Então acaba fazendo. A gente tá escrachando o Hulk do outro lado lá? Não escrachando, não, tá sendo sincero. Foi uma merda mesmo o Jeff Loeb ter assumido. Olha o que fez o Ciclope e a Emma Frost pra merecer esses prêmios. Não é que tenham sido ruins, mas não fizeram nada de relevante. Não mereceram nada, velho. Ó, abre o olho, velho. Olha, vai na banca, olha a tua revista de X-Men, tem um título perto lá, ó. Calma, Novos Vingadores, isso presta. Coveiro, calma. Coveiro ficou nervoso agora. Não, é sério. Cara, mas é eleição, calma, o pessoal escolheu, paciência. Tudo bem, né? Fazer o quê? Digo assim, meu voto, imediato a escolha dessa categoria, não desgostando da Emma Frost, nem porque eu prefiro a Jean, nem isso, não tem nada a ver. Mas olha um pouco. Nossa, cara. Olha um pouco tua revista do lado, assim, folheia na banca as outras coisas também. Ele já tá antecipando a explicação padrão. É, né? Porque a revolta é isso. Ah, o Coveiro prefere a Jean. Na verdade, as duas mortas e o outro lá, fora do líder X-Men, pra mim é melhor. Ai, meu Deus do céu. E agora, pra sabermos quem foi o escolhido como o melhor herói de 2009, chamo novamente Caliban. E gente já viu o melhor vilão de 2009. E agora vamos descobrir quem são os indicados de melhor herói. Thor, da revista homônima Thor. Cable, de X-Men e da revista Cable. Capitão América, o Bucky, da revista Capitão América. Homem de Ferro, da revista Homem de Ferro e Poderosos Vingadores. E Clint Barton, o Ronin, dos Novos Vingadores. E o vencedor de melhor herói vai para Bucky, o novo Capitão América. Thor, com toda a razão, Homem de Ferro, com toda a razão, pela importância, pela qualidade da maioria das histórias. O Ronin, o Clint Barton, pela personalidade que ele manteve, sem ser um gavião arqueiro contra a roupa. E é bem a cara dele, né, ser um, né, um guerreiro sem mestre, né? A cara do Clint é o grande vencedor, tem que ser o Capitão América, né? Buck Barnes como Capitão América, o que a gente já tinha comentado antes. Mais convincente, mais legítimo do que qualquer um poderia. Acho que nem o Brubaker imaginou que ia pegar tanto esse personagem. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre essa categoria. Onde está o Nova? Boa. Pois é. Mas não ganhou ponto suficiente pra entrar entre os cinco. O Nova que devia estar aí, cara. O Nova é o grande herói do Cosmo Marvel. E não está. Não foi nem. Não teve indicações suficientes pra poder estar entre os cinco aqui. Ele é o novo, entre aspas, Capitão Marvel com azar, né? Quer dizer, velho, cadê o Falcão de Aço também, que ajudou aqui? Ah, essa merda desse Falcão de Aço. Sai pra lá, sai pra lá. Não tô falando nem dele ganhar, mas se ele ganhasse era merecido, mas ele não estar entre os indicados é muita injustiça, assim. Eu acho que talvez uma das maiores injustiças que eu pude acompanhar nessa premiação hoje, porque o Nova é aquele negócio, ele evoluiu, cara. Ele passou de um novo guerreiro imaturo e passou a ser um general de tropas. Ele comandou exército na aniquilação. Ninguém deixa de ter respeito com ele agora. O cara é um dos caras mais respeitados do universo. O Ronan, que é um dos caras mais arrogantes que existe no cosmos dos crises, o cara respeita o Nova, pô. É verdade, mas é mesmo. Cara, ele é novo, né? Vamos colocar assim, ele deve ter o quê? Ele não tem 30 anos. Máximo 25 anos? É. Ele é mais novo que o Ciclope. Ele não tem 30 anos, é. Não. Se você for analisar, o Nova, ele é respeitado pelo Ronan, que é um Kree. É respeitado pelo Super Skrull original, que respeita ele como guerreiro e tudo mais. Sim, até ajudou ele na participação na invasão aí e tal. Ele virou realmente o cara no Cosmo Marvel e não ser indicado é injusto, né? A vitória do Bucky, do Capitão América, é totalmente justa. Eu acho que dos que estão aqui, ele é um dos grandes merecedores, principalmente por ter provado que é merecedor. Também é meio como a X-Force, era um cara desacreditado. Pô, mais uma ressurreição, não sei o quê. E o cara provou que não foi uma ressurreição inútil, né? Ele deram uma boa explicação. E o legal é que a história cola, cara. Isso que é o mais legal. Se foi uma história criada, entre aspas, às pressas, quer dizer, não foi uma coisa mastigada com o tempo, mas você vê essa história que o Brubaker criou em cima dele, você vê, beleza, cara, eu compro isso. E hoje, muita gente, não só o Ed, não vai sentir falta do Steve. Não é porque o Steve seja um personagem ruim. Não, pelo amor de Deus. É porque, na verdade, você foi, ele foi levado até o leitor de uma maneira silenciosa, assim, que ele teve tempo de conhecer, se familiarizar, teve N participações envolvendo em Origins, em outras revistas, então ele foi se integrando aos poucos, não foi nada forçado. Quando você viu, ele já tava encaixado em vários retcons na mitologia da Marvel, e agora ele faz parte. Ninguém, na verdade, acha como se fosse algo tão novo assim. Apesar de ele ter um personagem de 1940 e tantos. Tava tão entranhado no imaginário, né, que Paul Buck, né, aquele menino que morreu e o Capitão América sobreviveu, que mal ou bem, mesmo que não conhecia direito, já tinha ouvido falar de alguma maneira. Uma coisa que não tinha nada pra dar certo e deu, foi isso. Ele merece estar aí, digamos assim, pelo sucesso que ele conseguiu, de uma maneira que os outros já tinham um respaldo por ser algo icônico. E ele não tinha. E chegou lá, deu certo. Leitores e leitoras, chegamos ao último prêmio da noite. Como toda premiação que se preze, guardamos o grande prêmio para o final. No Oscar seria o melhor filme, no Emmy a melhor série, nos melhores de 2009 do site Marvel 66 a melhor minissérie do ano. Para anunciar este vencedor, chamo o nosso redator dedicadíssimo, Rafael Felga. Muito obrigado, Kami. Estou acostumado mais a lidar com a revista Marvel Max. Mas eu escolhi essa categoria porque tem grandes histórias. O ano de 2009 foi um ano que tivemos bastante coisa publicada, bastante coisa boa. Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, sem mais blá blá blás, Vamos aos indicados à melhor minissérie de 2009. Homem-Aranha e os X-Men, minissérie em duas partes. Marvel Millennium, Wolverine vs Hulk, minissérie em três partes. A Torre Negra, O Longo Caminho para Casa, minissérie em cinco partes que ainda está incompleta. Vingadores e Invasores, minissérie em seis partes. Aniquilação 2, A Conquista, minissérie em seis partes. Invasão Secreta, minissérie em oito partes. Então vamos abrir aqui o envelope, momento de suspense, vamos ver quem ganhou. Será que a Invasão Secreta ganhou? Não, tomara que não, pelo amor de Deus. E o grande vencedor é Aniquilação 2, A Conquista. Se destaca realmente a Aniquilação 2. Eu me lembro que depois a gente comentou com o Ed, não lembro se foi no Inominata, que o Ed falou que parou pra ler a Aniquilação de uma vez e ficou assim, extasiado, assim, né? Eu me lembro que eu acompanhei a Aniquilação quando saiu lá fora, e também foi uma série assim que era uma das primeiras coisas que eu queria ler quando saía, assim, porque é muito bem amarrada, com personagens fantásticos, com uma multiplicidade de personagens muito grande, mas ao mesmo tempo com uma qualidade, assim, com uma coerência impressionante. Já é o Abnett e o Lenin que escrevem, não é? É outra duplinha que deu certo. Certo, né? Como o Riost e o Kari. Link deu certo? Não. Esses caras estão fazendo história, literalmente, dentro dos quadrinhos Marvel na questão cósmica. Não deixem de acompanhar as próximas minisséries que se relacionam com isso, né? O Guerra de Reis, não é? Tá traduzido? É, Guerra dos Reis. Guerra dos Reis. Porque esses caras conseguem pegar 3, 4 revistas diferentes, conectar tudo, colocar algumas na mão de outros roteiristas, mas coordenar isso tudo de uma maneira impressionante. A Aniquilação, a Conquista é um sinal disso. Então eu acho que é mais do que merecido, isso daí é ouro puro, essa minissérie. Eu acho hoje o Cosmo Marvel melhor do que as histórias que se passam na Terra, justamente por essa coerência, né? Por exemplo, você pega a Aniquilação, tanto a primeira quanto essa que venceu agora, e você vê uma coerência, você vê histórias que vão correndo em paralelo, mas todas elas se encontram, todas elas se encaixam, os personagens, por mais diferentes que sejam, eles funcionam junto. Quando você imaginaria uma história com uma árvore falante, um guaxinim com a arma na mão e personagem fantástico, uma história fantástica. Eu adoro isso na Aniquilação, que é esse upgrade que eles dão nos vilões, né? Mas você, na primeira Aniquilação, o Aniquilador deixou de ser o torcedor da Mangueira para ser uma ameaça galáctica. Você vê na 2, a Falange, que tinha caído muito nas histórias dos X-Men, se tornou também uma ameaça grande, funcionando de uma maneira nova com o negócio dos selecionados, que depois a gente descobriu que era a influência do Ultron. A própria ideia de aproveitar o arco dos Vingadores com o Tron pra colocar ele como vilão, e ele funcionou muito bem como vilão da saga. Ele com a Falange deu muito certo. Enfim, são histórias que tem uma qualidade acima das outras. Não dá pra comparar com sei lá, vamos pegar uma aleatória aqui, uma Invasão Secreta, por exemplo, que tem toda uma estrutura, mas não, na hora de se encontrar não combina, né? E isso não aconteceu em Aniquilação, e por isso mereceu vencer. Pra quem não lembra, a Aniquilação 2, A Conquista, ele na verdade tá tendo seu bicampeonato. Ano passado ela ganhou do Hulk contra o Mundo, e obviamente que ia ganhar, né? E ela, como uma minissérie de 6 partes, que teve suas 3 primeiras as partes junto com o prólogo ocorrendo em 2008, venceu já. Não tinha nem sido anunciado quem era o grande vilão da história, e mesmo tendo ocorrido lá no comecinho do ano, digamos assim, o brilhantismo que teve, não só na própria edição em si, como o Ed bem falou e o João, das histórias de paralelo, tanto do Nova quanto do Guardiões da Galáxia, e o que aconteceu logo depois, fez com que na verdade mantivesse os brilhos dos fãs até hoje para vencer esse prêmio. Acho muito injusto, na verdade, o Aniquilador 1, que pra mim chegou a ser superior que o 2, não ter vencido no seu troféu meio-meia de 2007. E isso ocorreu simplesmente porque ele pareou com a Guerra Civil. Então, obviamente, ele ia perder longe. Mas tanto a Aniquilação 1 quanto o 2 são sagas maravilhosas. I see trees of green. Chegamos ao fim de mais um prêmio Melhores e Piores do nosso site, e o primeiro em áudio. Quem sabe o ano que vem fazemos um canal meio-meia, com tapete vermelho e tudo, né? Mas pra terminar, quero agradecer a todos que colaboraram apresentando os prêmios, aos nossos editores, que fizeram as vezes de críticos e comentaristas, e claro, os mais importantes, vocês, leitores e ouvintes, que além de estarem nos prestigiando ouvindo este Nominata, são aqueles que votaram e fizeram o prêmio acontecer. Mais que tudo, esse prêmio é de vocês, e a escolha é de vocês. Espero que tenham gostado, até o próximo Nominata e uma boa noite a todos.